mas com todos os ajuntados para todos os seus cenários em que eu ou outro qualquer acabámos por entrar, apertados, por apertados nós, com desejo de os atar ainda mais, ou desatar de vez, e depois de compor, de compô-los. Cenas de que fiz parte sem a arte de ajustar, pelo menos a justificar, e gostava de não ter feito. Cenas que aprendi e gostava de não ter aprendido, porque depois desaprender é certo modo de novo aprender, mas mais difícil. É melhor esquecer, como se as tivesse visto uma vez e depois nunca mais, nem visto, nem ouvido ou até vivido. Aquela coisa do grego obscuro, entrar e de novo tentar, mas o rio já não é o mesmo. Sim, agora quase seco, entre as pernas escancaradas, às vezes chega o cheiro. Lembro a Travessa das Musas, ilha da cidade do Porto, sem outro rio nem mar à vista. Água só ao meio do rego dos despejos, ao meio da rua. Machos e fêmeas também despejam aí. A retrete é comum e está ocupada. O ruído abafa. Banho não. Não é. Não há. E pernas de tanto andar pesadas, de noite pousadas, para o que calhar. Ali próximo, noutra posição. Mas seria dormir? Seria? Ou quase de graça escapar ao temporal? Alpercatas nos pés, farrapos nos corpos, ombros apoiados num cordão grosso, que unia as paredes opostas da sala. Albergue de erro. Eu acho que precisamos aqui de uma luz mais clara. Vai ter que ser. Queres espanhar o telemóvel? Não, para a noite, não. Digo. Imagina, se calhar era fixe a gente ter aqui o comando. O comando, Para as alturas em que a gente ler, poder mudar a luz sem ter medo. Pá, pronto, se calhar um bocado flashado, mas... Mas senão não vamos, não vai ser bem difícil. Mas vai compensar... Isto assim não está péssimo. Assim chateia. Não, está a luz quente, está bom. Tá, sim, então para que vês aqui está ótimo. Só a partir daqui é que vês a lâmpada. Okay. Aqui já não vês. Pá, também se chatear a gente... Mas também não, a mim não me chateia. Estamos em contato. Até prefiro que não vejo muito mal. Pronto. Ok. Queres pôr uma música? Assim nunca vais ver a lâmpada, só mesmo aqui. Pá, mas de qualquer maneira... Quero, não sei o quê. Deus. Thank you. Thank you. Experiências, novas tentativas, novas para alguns que certamente outros já o tentaram. Mas o que é novo, o que é velho? O que é novo? O que é velho? Para mim não é. Para ti já é. Se eu nunca o fiz, mas alguém o fez, será velho ou novo? Se eu já fiz uma e outra vez, mas mais ninguém o fez, será novo ou velho? O que será que será? Thank you. Thank you. We'll be right back. desde os pés, farrapos no corpo, ombros apoiados num cordão grosso que unia as paredes opostas da sala, albergue de mendicidade, dizia o metal amarelo ao lado da porta. Rua Mártires da Liberdade, da mesma cidade. Encontrei-os muito mais tarde, estes mártires da sua liberdade, em França, mas ao menos não de pé, braços de porco na corda sim, mas assento um resto de nádega em tábua de madeira. Gravura de Daumier, 1840. Antes, quase 100 anos antes, o tempo lá poderá andar na mesma, mas não é o mesmo. Talvez o cordão sanitário ou no velório do santuário. Gente ao lado a velar e a passar, de um assunto para o outro, gente que está ainda do lado de dentro, vai lá fora fumar, cabeça empenhada no seu terno cordão. Não me refiro ao de ouro, mas ao outro, o que ata, feito e desfeito, na liberdade. Leilão, eleição. De nós para nós, quem dá mais, mais aperta melhor. Faz parte deste nascer, sexo, nó, nós. Natalidade incluída, passa o nó para o outro, o nó do tempo sai daqui para entrar ali. Ou natalidade excluída, parece que o tempo para. Minutos que se ganharam, mas é só aí até à nona vez. Fora nada, e depois o tempo desfoga-se, desfoga-se. Ata, desata, torna a atar. É todo o nexo que há. Óbvio. Uma hérnia do corpo inteiro. Inchaço, enche, vazia. Também barriga em perigo. Esgoto. Enquanto o tempo corre, velas com ela, veloz à volta de si mesmo. primeiro pílulo. Construção da hotelaria em cima de ossos mouros. É tal coisa, não começou nem acabou. Lá segue este ano, cúbica, outra vez, cúbica. A construção da hotelaria em cima de ossos mouros. Terão resistido, não estão esmagados, dá para farinha, mas atenção, a farinha herege, e depois, de certeza, não começou com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, especiarias e corte de cabeças apresentadas ao Marajá. Portanto, na verdade da existência, não na fantasia da verdade, que faz uma artista de fantasia como Jeanette Egg. De resto, a Índia fica distante e dá enjoos. Terremoto também não. Aí por pouco não foi tudo para o mar. E com a República? Mas qual res pública? E só se for na rua cor-de-rosa, lá embaixo do Cais de Dré? Rosa para não haver dúvidas. Que as não há. Nem ali, nem acolá. Com esta ou outra cor. De resto, o trim-trim. Acho que está sempre a prometer o começo, mas verdadeiramente ainda não começou. Porém, dizem que agora, ali para os altos da ajuda, para junto de Almedina, há de novo um albergue, desta vez sem corda. Para quê? São leitos em horda e muito apuro. Tem penico a perder de vista. E se ainda não é, é uma pista. A partir da primavera, nos folhos o vento dá concerto de harpa. Porta número 2. Esse não. Pensar. É o DSN. Nina. Muito trágico. Espetacular. Sem público. Para mais doloroso, pulsos abertos, escorrer a cor da bandeira que foi da revolução. E depois também, não é só a cor a cair, é a corda toda pingada, quando a pôs em volta do pescoço, o corpo então a pender e tudo a decorrer num hotel de grande luz de Leningrado. Porra, e essa ninha. Julgaste que farias como o estrânico da corte? Não deu. Nem também dá. Nem pensar. O sucedido com a tua por algum tempo, mulher, casados, quero dizer, se não te fazia falta, mulher prisadora, carro de luxo e chalé ralado, raro, ralo, raro, para mulher rara. Tamanho que vai do dia à chegada da noite. Melhor, da noite à chegada do dia. Fino e longo séquito de seda, que não para de esfoaçar e preso à roda que o apanha e retém o drapejo, estrangula e fazem parte do pescoço. Não é, não, não é gracioso, mas não compensa. Mas também não, o do mar, veneno de relas, arsénica à toa, para ratos ou que calhou, aquela urgência de fuga. Não estou a gostar deste poema, vou passar à frente. Porta giratória. Foi a queda do cavalo. Nem ele imaginava o aval. Seria para a voz. E deu erro. Arranhou as cordas todas. Além a rolar das costas. Com a realidade, até o cavalo mudeceu. Nunca mais se ouviu mais nada. Mudo, o mudanço dos cavalos de muda. We'll be right back. dinossauro. Thank you. We'll be right back. caramba! Tenho que olvidar essa gamba. green and white top bikini. Banana bikini for me. I'm making it Banana bikini for me. Shut up. Xarope. Xarope. Xangara olaia. Xangara olaia. Aia. Aia. Aia. Montanhas e sintetizadores. É no que dá. Não te ponhas a pau atrás da água, que a terra não te vai dar nada. Nada, zero, bola. Com a mão era mais fácil. Com a mão era mais fácil. Nem sempre. Quem disse que o pulgar oponível foi uma benção? É bom para agarrar dois de uma vez e com a esquerda ainda fazes qualquer coisa. Então, hã? Vão lá à internet, àquele site dos vídeos, e procurem uns peixinhos e com a cauda e as barbatanas faz umas formas, mexendo e remexendo a areia. Formas, alguns diriam, psicadélicas. Outros, talvez, com menos lama nos pés. Lama nos pés e xamânicas. Psicadélicas e xamânicas, só para rimar. Obrigado, obrigado, obrigado. Procurem estes peixes. Eles desenham na areia com a cauda. Isto tudo é um ritual, no caso deles, de acasalamento. No nosso caso, isto tudo é um ritual. Vamos elevar o nosso suor a espírito. Sim! Ou então não! Se não tiverem a gostar, não faz mal, podem ir espairecer. Há cinema lá em cima. O que importa é fazer o que se quer. Sim, porra, o que se quer. Aqui baila-se. O que se quer e o que não se quer também, por favor. Não, exato, exato, ou seja, eu estava a entrar por aí. Aqui baila-se, aqui quer-se bailar. Lá fora, porventura, poder-se-á bailar. Mas não só. Lá em cima podereis ir apreciar o cinema. Nessa altura é bom que não comeis, porque é que Luna é do amplificador e que ele soa baixinho. Então, se estiverem ali a comer, raca, raca, raca. O resto é isso. Grande malha.

correct. Woman. Era mesmo que eu tinha que ouvir falar. Yeah. Never know, never stay, never go, never walk, never walk, never walk. Stay alive. I wanna say that line. I wanna say that life. Stay, stay, stay, yeah, yeah, yeah, yeah. Look at that. Stay the blind, you know the blind, yeah. Stay, yeah, yeah. Stay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Know the blind, stay the blind.

You're free. Então nós falávamos disso. Também há musas que salvam, não só as perversas de Chirico, que te inquietam, lembram-se. A musa, a Cominata, sentada à mesa, connosco, toda descascada, e a cada dentada a rir como perdida. A musa balbiziana, a fazer-se mole a cada toque, simples stick, muito engraçada. A musa paradisíaca, cara de violeta, muito calma, a abrir as pé. Hey. Talas. Para quê? A musa sapientium, casquinha na mão e com um olho só. E a musa textilis, nua, com a roupa toda metida na mala e a bambolear-se ao ritmo do bolero de Ravel. É assim, não é? Vais mandar-me mais delas, dessas musas. Depois, será então o que tu dizes? O que é? Já ninguém vê. Ou talvez, se for body art. Mas ainda não é costume, não sei porquê. Olha, lembras-te do discreto, charme da, da burguesia? Lembras-te? Pois é. Pois, onde é? Take away forever. Onde? I take you away from me. Why would I take away forever? Forever. Cause if I take you away from me, why would I take away forever? Take away forever. Para sempre, take away. Why would I? Mas eu adoro, adoro. Adoro take away. Take away é do melhor. Quando estou com fome, não há nada melhor que um bom take away. Daqueles take aways mesmo bons. É um take away forever. Take you away from me. I take you away from me. Why would I? Why would I? Take away forever. Mas eu adoro aquelas lasanhas. Cause if I do take away, I take you away from me. Lasanha do take away. Why would I? Cause if I take away forever. Lasanha do take away. Then é a lasanha do take away. I take you away from me. Mas why would I take away forever? Why do you a lasanha do take away? I take you away from me. A lasanha do take away é muito why boa. Would I take away forever? Tragam comida à casa, não é, pessoal? Quando não apetece cozinhar, lá vem o takeaway. O takeaway, a lasanha do takeaway, a lasanha do takeaway é tão boa. I would die forever. Eu podia morrer pela lasanha do takeaway. I take you away from me. Do pingo sabor. Take away forever. Mas porquê? Cause if I take you away from me, why would I? Porquê que eu? Mas porquê? Take away forever. Take away para sempre. Why would I? Take away forever. É take away para sempre. Cause if I é crucifixo. I take you away from me. Eu tenho take away contigo. I would die. Mas porquê que eu take away forever. É take away para sempre. Then I a lasanha do take away é tão I boa. I take you away from me. Mas porquê, porquê, porquê? Why would I? Eu then I Xiranga! Arrozar! Açúcar! Cuidado com os dentes! Açúcar! atrás. Vou ter que tocar o que comprei. E eles pediram para tocar pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop music. Pop, pop music. Pop, pop music. Pop, pop music. Pop music. Pop, pop music. Pop, pop music. Então eu cheguei lá e pensava que não tinha pop music. Mas depois com a música comprada, estás a ver? Era só grandes clássicos do pop dos anos 80, dos anos 60, dos anos 30, dos anos 80, dos anos 90. Dos anos, todos os anos, todos os anos. O pop de agora é mais trap. Os putos curtem trap. Os putos curtem trap. Está a ver agora um festival no Altice Arena, o New Gang. O meu irmão está lá com os amigos. É muito bom, é muito bom. Bom pera, pa bom, bom. Agora, pump it up, pump it up, pump it up, jam, jam, pump it up. Pá. Astral. É pra... Persia. She's crazy like a Persia. Persia. Daddy Cool. espaço, estar conectado à crua. Parece que não há um compasso de espera para que possibilitemos esta abertura de consciência para o acaso. Está aí o Nelson. O Nelson anda aí. É aquele furacão que me ruminou os dedos. Que decidimos comer nas teias do teu ser. Gosta de cães. Os cães são do caralho. Viva os cães! Viva o amor no coração! E viva o alto astral! Esta plenitude de improviso contra e sempre a favor de nós próprios, dentro da nossa energia presente. É um presente. Só o espaço meus pais. O que há se faz o tempo? Vão-se embora. Não estão aqui a fazer nada de jeito. Vai ficar cada vez mais estranho. Mas é assim, olha, é como eu me sinto. Foi um prazer estar contigo outra vez. lembraram de ontem. Aos excelentíssimos ministros do governo e distintos adjuntos dos vários escalões e géneros, ouve-se alto e em tom solene reiteradamente declarar que a meta não é, nunca foi, nem pode ser outra senão a ursa mental. Ou seja, aquilo que vai na mente da ursa, que também não pode ser senão o mel, que para eles pode ser tudo o que assim chamam, porque bem vestir e investir é uma doçura. Mas o mel direto, esse vem mesmo da ursa. Ou seja, usando a adequada linguagem, da mais-valia da ursa. A ursa procura, vai, se for preciso, despegar com as unhas as sobrecascas da mais ponta das árvores onde moram abelhas. Recolhe o mel com as patas, guarda na boca, em vão. Que produzem, se agitam, esvoaçam, tentam defender-se ao ver levar-lhes assim quase todo o seu trabalho. A ursa lambe os beiços e só quer é que não a piquem muito. Mas como tem a pele bem protegida, ou seja, bem guardada, recolhe, armazena. Come ela e comem os filhos. É o que se diz de uma boa mãe. Ao povo depois são distribuídos bocados maiores ou menores do que ela comeu. É o trabalho dela. Implica grande elaboração interna. Matéria-prima, claro, mais consistente, mais trabalhado, leva temperos, a partir de agora também trabalhoso. Não é, como dizem os nossos irmãos brasileiros, trabalho mole. Às vezes até é bem duro, sublinha, enquanto alinha nas suas contas o ministro do mel, do melaço e do melopeia. Bom, é certo que há os cidadãos esquisitos que se queixam, dizem com gravidade que fazem greve, que não passam bem, quando na verdade deve-se tratar-se a pouca higiene. O nariz, e não sei que mais, sempre a pingar. O assunto que já foi resolvido com dezenas e dezenas de novos admiráveis produtos da indústria da limpeza. Com sorteios de viagem, prémios em novos produtos e brinquedos para os públicos. Mudança de ambiente também ajuda. Chamada imobiloterapia metem o Psy. Um bocadinho de Psy agora. Ou não? Mais uma velhinha que há muito não lambe o mel.